Mm-hmm. Tráfego Salvador, boa noite, eu vou 2043. 2043, boa noite, informação em curso CA, nosso pacote. Prossiga. 2043, autorizado Guarulhos, via Rapaz do Luno 0 até Taubaté. Nível 360 autorizado. Decolagem da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva. 1208, controle, 5023, transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, Rapaz do Luno 0, Taubaté. Decola no 0, curva à direita, da El, Leda Motiva, controle 208, transponder 5023, é voo 2043. Protejamento correto no portão 7 em pronto, 2043. Muito obrigado. Salvador, voo 1973 sem Santa Serra, autorização do caminhão. Confirma o horário do plano no 973. Aos 28. Gente, mas deixa eu estar aguardando a copa, ainda não possui o plano aqui no sistema. Ok, aguardando, obrigado. Paulo, voo 2043, pronto, funcionamento. Paulo, voo 2043, pronto, funcionamento. Autorizado, chamo o táxi, voo 2043. Serra Gofioch, então confere, 2 a bordo no PAT 4, confirma intenções, ETGL 97. Serra Gofioch, eu vou local Salvador, Salvador, circuito de tráfego da 17, o número PES, controle 1208, 2295, aciona 0117. Para o acionamento, chama a torre 1895, com ajuste no 011. Voa no 973, pronto para corte. Pronto, no 973, autorizado, Galeão via Irume, APA November 857, Mulso, nível 360, autorizado. Decolagem da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, pós voa Irume. 1208, controle. 0040, código. Autorizado, salva Galeão, nível de voo 360. Número APA November 857, Moço, saída da El, controle de São Leda. Decolando da 10, primeira curva à direita. Vai direto, número 1208, controle, transponda 5040, voo 93. Correto, confirma o gate. Gate 4, voo 93. Quatro chama pronto no 963. Chamará pronto no 963. Puxa, Gol Fox, formação em curso tango. Autorizado por Santos Dumont. Via APA, Zulu 44, até a aldeia. Nível 410. Decolagem da pista 1-0. Correção fecha. Pista 1-7. Primeira curva à direita. Saída da El, Leda B10. 1208, controle, 5026, o código. Solo, 2046, pronto para o táxi. Bom, 181 a bordo, o Pedro Galeão, 4 horas do ponto. Quer cotejar novamente? Não foi compreendido, o Whisky Fox. Zero decima 8, confirma o pátio que se encontra pessoas a bordo? Qual pátio? Gente, o Wish Go Fox, o cotejamento foi correto, para acionamento, chama 2895.000 de ajuste. 2043, prossiga com as informações por táxi. 181 na borda, alterna Galeão, 4 horas operacional. 2043, táxi autorizado, já pátio 1 no Índia, ponto de espera, chamada torre 1895, ajuste no 011. Autorizado, pátio, tempo de espera, 1895, boa noite, Salvador, boa noite, Lua 2046, ponto 010, pronto. Quatro, três, autorizado, alinhar e decolar no zero, vento uma centena, 89. Alinha e decola, dá no zero, com 2-0 para cima. Segue até a Austria, pode para ingresso, 97. Zero 43 decolou ao 07, 1208, controle. 208, vamos. Obrigado, alinhar uma 07, reporte pronto para decolagem, já voltando. Salvador, boa noite, voo 096, final com o 0. Zero, 096, check train, livre pouso, 910, vento 080 graus com 8 graus. Desde o posto, 0, 090, 096. Mantenha a posição e aguarde. Manda livre posto para o gol no 096. Afirmo, 080 graus com 79. Livre posto, 096. Golfiófica, atenta à estrela de turbulência do Boeing, livre da colagem da 17, vento 080 graus com 89. Whisky Golf Fox, ali mantém pista no 7. Nove e meia no solo, auto no 4, livre à direita ou no 211? Direita, 211, ó, 096. Golfiófica decolou aos 1-4, curve agora à esquerda, circuito padrão, reporte para girar base. Curva à esquerda, circuito padrão, reportará para girar base, 1-7, Serra Golfiófica. Tem água clássica, vai curvar à esquerda, tá autorizado o cruzamento do campo? Reporte no través da RMAR para girar base, ok? Tá sentido, tá no através da RMAR para girar base, isso é água clássica. Reporte aí, estando na 028, livre. Passará aí. Whisky Golf Fox, pronto? Whisky Golf Fox, tem nível de decolagem na 17, 0080 graus com 8 nós. Voador, gol 1973, posição Whisky Golf Fox, decolou 107, controle 120 do sinal 8. 208, Whisky Golf Fox. Vibra o eixo 1028, Serra Golf Alpha. Vai prosseguir reportando através da RMAR para girar base, Serra Golf Alpha. Através da RMAR para girar base, Oscar. Muito boa noite, estou em contato visual, cheque trem, livre pouso, pistão zero, vento uma centena, meia dúzena. Checado, livre pouso na 190, 3662. O Sierra Golf Oscar vai iniciar a espera no através da RMAR, aguardando para interceptar a final da 197. Frequência de dois tráfegos para pouso na 190. Se possível, alongaria e faria espera sobre o pedágio. Gente, prossegue sobre o pedágio. Sobre o pedágio, com espera, Sierra Golf Oscar. Salvador, gol 1973, POB 173. 3 horas e 47, alterna Campinas, pronto, táxi. 973, táxi para a direita, via Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1011. Índia, ponto de espera 11895, com ajuste 1011, gol 1973. Salvador, boa noite, Oceania 63 no zero, estabilizado na final do Delete X-Ray. Boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre, 63 no zero. Continua a aproximação, aguardando pista livre, Oceania 63 no zero. Luciano, Golfiosca prossegue final da aula 7, aguardando autorização de pouso, se enquadra como número 2 para pouso no aeródromo Salvador. Como número 2, prossegue final 97, Luciano, Golfiosca. Da 3662, no solo aos 21, no livre direito, ano 21, né? 21, ano 3662. Oceania 6310, informa o tráfego, setor norte, não interfere com a sua aproximação. Confirme com a Oceania 6310. 89, altímetro 1011, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, Oceania 6310. Paulo, boa noite, Oceania 3662. Alfa Juliette, portal 3. Alfa Juliette, portal 3. 7-3. Mantendo o 9 do 3. Ali mantendo no zero, voo 973. Terra Golfiosca autorizado, tocar e remeter 17, vento 080 graus, 6219. Livre toque remetido 17, Oscar. Geral 9973, boa noite, informação para confere, autorizado com fins, via Apesulu 21, depote, pode direto. Nível 360 autorizado. Recolagem da pista no zero, primeira curva direita, saída agora é left. No 208 controle, 2043 transporte. Gente, livra na Fox e chame 1-2-1-1. Livra na Fox. Confirmando o transponder 5043. 5043. Correto, no parte 3, chame pronto federal. O vento é de 080 graus com 89, altímetro 1011, livre decolagem da Aula Zero. Iniciando decolagem, voo 9. Salvador, Rogel, boa noite, Oceania 6310, livrou na Fox. Oceania 6310, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, Oceania 6310. Golfiosca tocou e remeteu aos 25. Curve agora à esquerda. O circuito padrão reporta para girar base. Autorizado. Circuito padrão reportará para girar base e encerra a Golfiosca. 173, decolou 26, controle 1208. 208, boa, 1973. Para girar base 197, Serra Golf Oscar. Precisamos girar base, reporte final, Serra Golf Oscar. Reportada final, Oscar. Ingressando final 17, Oscar. Já do tocar remeteu no 7, vento 08, 0 graus com 8 nós. Livre toca remetido. Autorizado, chama táxi federal. Então, esse circuito para o Serra Golf Oscar. É, o Golf Oscar tocou a RMT 132, curva agora à esquerda, reporte para girar a base. Circuito para padrão, reportada para girar a base, Oscar. Fortaleza. 3258, informação em Curitiba, autorizado Fortaleza, via Apesolono 9, Bangu, Abuco, direto Fortaleza. Nível 350 autorizado, decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti, 1208, controle, 50, 51, o transporte. Ok, sendo informação Tango, 350 autorizado Fortaleza, uniforme Zulu 19, Bangu, direto a Bucu. 10, curva esquerda, Momo Froti, 208 é controle, 50 se encontra transporte, tá 3850. Correto, no portão 2, chama pronto, 3850. Ok, já tá pronto, tá 3850. Deu só. Negativo. Tá pronto para o Fusco 02, tá 3250. Tente manter a posição aguardando, a aeronave no parte 3 já finalizou o curso e já vai taxar. Ok, tá aguardando, tá 3250. Federal 9973, taxa autorizado, via parte 3, parte 1 em Índia, até o ponto de espera. O ponto de espera chama 2895, QNH 1011. Serra Golf Oscar. Autorizado, tocar RMT 17, vento 08, 0 graus, com 89, Serra Golf Oscar. Sempre só tem remetido a 17, Oscar. 2 chances, tá? Mas a passagem bem só autorizada, só autorizada, só 3 graus. Autorizado Fortaleza, via APA do Luno 9, Bangu, Abuco, após direto. Nível 370 autorizado. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. 1208 controle, 5054 transporte. Autorizado Fortaleza, 370. Zulu 19, Bangua, Bucu direto. Estado no zero pela esquerda, Momo, Proximity. Contorno 208, Bari 04, 0. Correto no 096, no portão 9, Champron. Farol de Itapuã aguardando instruções. Itapuã aguardando instruções, Oscar. Tá 9973, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha o ponto de espera, mantenha o ponto de 2795 baixado e travado? Afirmo, baixou e travou. 2795. 15 pouso, pista 0, vento uma centena, 99. Este é livre pouso, 2795. Sem água fraca da presente, base pela direita da ONO 7, ingressa na perna do vento, circuito não padrão, reporte para girar base. Circuito não padrão, reportará para girar base, Serra Golfiosca. Está 3858, pushback autorizado, 02, Champtac. Autorizado, Champtac, está 3858. No solo 40, libra direita 1211. 211, boa noite, obrigado. Boa. Solo Salvador, boa noite. Azul 2795, lembrando, mas foi escuta. Alfa Kilo Pat 3, 4 Romeu, azul 2795. Alfa Kilo Pat 3. Colagem da 10, 200, uma centena, 99. Para girar base, o 97, Serra do Oscar. Autorizado, final do 97. Reporte curta final, Serra do Oscar. Reportará curta final, Oscar. 9973, decolou 42, controle 120, decimal 8. 208, 9973. Final 97, Oscar. Nada, toque arremetido 97, vento 080 graus com 99. Livre toque arremetido 97, Oscar. 81, 3 horas, Teresina. 181, 3 horas, Teresina, ciente. Táxi à direita, Veinja, ponto de espera 295.011, ajuste. Direita 1295, 1011, Andrei, 250. Então, 3258, atmosfera da... 3258, a linha decola,